Não é porque eu sou da roça que eu não rodo no asfalto. Eu posso até andar de carro, mas prefiro ter um cavalo. Não é porque eu gosto de bota que eu não posso andar de salto. Eu gosto do cantar do galo, mas prefiro o som no talo. DJ, essa batida tá espetacular. Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar. Aumenta o som, acende a luz em um. Que mulher bruta pode rebolar. Que eu não rodo no asfalto. Eu posso até andar de carro, mas prefiro ter um cavalo. Não é porque eu gosto de bota que eu não posso andar de salto. Eu gosto do cantar do galo, mas prefiro o som no talo. DJ, essa batida tá espetacular. Seguro meu chapéu que eu vou dançar. Aumenta o som, acende a luz em um.